4-1 autorizado, final e ILS X-Ray. Pistão na zero, reporte estabilizando o localizador. Eu Salvador, Boa Azul, 2788, passando a 1000 pés. 6, General no 0, no 2, autorizado. Final, ILS X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizando o localizador. Registro de ótimo, 1 a 0, no 2. No 0, no 2, aguardando, tá 3, 8 a 0. Ativo, autorizado, final, ILS X-Ray, pista 1 a 0, desça para 2 mil pés, General no 0, no 2. 2 mil pés, 1-0 no 2, autorizado em ILS X-Ray, na pista dele, Xenemé 2 x tá, minimizar o ângulo da curva aqui, levou ao externo, Xenemé 1-4-1-4-0. Afirma aqui, Xenemé 1-4-1. Salvador, boa tarde, passaria do 2-2-3-1, transfere 1-7-0, formação hotel para a descida. Passação 2231, Nacional 2 de Ocação, foi pro Editap para interceptar a chegada da Mari, General no 0 no 2, desça para o nível 050. Na pro Editap para o 050-1012, 2231. Então 3216, chama o centro, Recife 126, decimal 85, Alterne 125, decimal 45. 12685, Alterne 2545. 3-2-1-6, eu aguardo. Salvador, 2788 Azul, passando 2-4-7, boa. Azul 2788, contato radar, suba para o nível 170, saída Momo, liberado as restrições da carta. 170, 2788, liberado. Deixa o nome 141, está com referência com o céu? Afirma, Chico, Salvador, Costa Aérea 2.3, informação, até. Chegando 141, cheque o trem de pouso, complete aproximação, chama a torre de Salvador 1-8, decimal 95. 2.95, obrigado, Chanel 1.4, passa lá. Costa Aérea 2.583, aciona a identificação dessa via, chegada a Mário para o nível 060, QNH 1012, reduza para 2509. Reduz 2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Leandro 4, Una, no Fala, os 4, 0. Xander Fala, 2, 1, décima 1. 2, 1, 1, o Leandro 4, parabéns pelo dia. Obrigado. Decola da 10, curva direita, da El Leda Mótiva. 1208 é o controle, 5543 é o transporte. Correto, conforme 62, eu chamo em frente. Plano identificação, desça via chegada Mauri para o nível 050, ajuste no 012. Mantém somente via chegada Mauri ao número 3, na aproximação para 3144. A 3144 inicialmente está livre, canceladas as restrições de velocidade. Área do 2231, Voituna, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Autorizado o ILS X-Ray, pista no 0, reporte estabilizado. Duna 2002, chamaré estabilizado, 2231. Área 2583, desça para o nível de voo 050. Para 050, procede a 2583. Ajude a chamar para siga. Passo para Tenente Arruinda, para Tenente Arruinda, 2 a bordo, alocado 0115, interceptando BR-324 para sobrevoo na mesma, através de águas claras, Mike Gillette Romeu. Gente, Mike Gillette Romeu, mantenha-se 500 pés, ajuste no 0 no 2, atente a tráfegos em aproximação para o final da pista 1 no 0. 0012, atento aos tráfegos, sem interferir, Mike Gillette Romeu, se escuta permanentemente bem. Sente. 3144, vou ETAP. Xané 6226, o Sol aos 45, chame o Sol 121 décima 1. 121 décima 1, Xané 6226. Eu sigo, Vitor e Guilherme. Boa tarde. Boa tarde, professor. prossiga, Vitorino de Juliette. Salvador, bom dia, Xanel 6220, Bruno, assim, tudo. Xanel 6220, táxi via Alfa, reporte, Xanel. Alfa, passada com a Juliette, Xanel 6220. 1520, Cairu, não é isso? Autorizado, Salvador, Cairu, Lorenzo, 1010, uma 7 direita, corredor Axé, 108, passando o padrão. Cancela 2583, cancelada a instrução de altitude em TAP, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. Desce para 3.000 pés, ajustado no 012, confere 2583. Sinai, chame para o táxi. Azul 2788, controle. Sofia, 2782. Está presente para autorizado direto para o local. Direto de cima, 2782. Gol 2006, estabelecido contato radar 7 milhas para a posição Coral, voo e Mari, para interceptar a chegada na área, ajuste no 012, informe no Zé de descida. Gol 2006, desça inicialmente para o nível de voo 060. Terceira 2583, desça para 2.000 pés, ajuste no 012. Informo que irá seguir tráfego um ATR 8 milhas à sua frente com grau de 230 e reduzindo. Ciente está com 230 nós, ciente do tráfego descendo para 2.000 pés, Cosséria 2583. Ciente está autorizado e aliança que já pista no zero para o Cosséria 2783, repete estabilizado. Autorizado e aliança para o 2583, passaremos estabilizado. Output chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45, por favor. Vai chamar Recife 2.85.45, azul 272. Localizador, 2231. Passarelo 2231, complete a final e chame Torre 1895. 1845. Autoridade 370, aparelho 10, foi da pista do pai. É a pista 10, pode colar de esquerda, são com 60, controle de saída 501 para o mundo. Cuca de carro saída, com curva esquerda, chame pronto. Faz com o esquerdo, mas pronto. Vai estacionamento da 380. Muito obrigado pela sua informação, até aqui. Pronto, então, passo lá. Vitorinho de Juliette, autorizado a linha e manter a 17. Autorizado para 3805, chame o táxi, por momento. Autorizado para o estacionamento da 3805. Mike, Juliette, Romeu, aguarde. Temos um tráfego, um eco 135 agora, uma milha para a Duna. Mantenha o setor para o cruzamento da do Estão no Zero. Vai manter o setor agora, visual quando ajustar o eco 135, agora o Duna mantendo 2.000 para o procedimento de ILS. mantenha a posição, tem uma aeronave na curva final da 1-0. Sotéria 2783, informa o helicóptero Robson 44, mantendo 500 pés. A sua esquerda não irá interferir na sua aproximação. Cliente, tem o mesmo no TCAS, está estabilizado no localizador, Sotéria 2583. Sotéria 2583, complete a final e chame torre 118, decimal 95. Chama torre 11895, Sotéria 2583. Autorizado o cruzamento da Oeste da 1-0. Iniciar mais, 3144, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 1-2. Está autorizado o ILS X-Ray pista 1-0, reporte ser estabilizado. Muito obrigado, estabilizado, né? Voo 2006, desça para o nível de voo 050. 050, bola 0. Torre Força Aérea 2583, está estabilizado, ILS X-Ray, cabeceira 1-0. Trem baixado e travado. Força Aérea 2583, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 2583. Victor India Juliette, está livre da decolagem da 1-7. O vento é 090 graus, o número 12 nós. Informa um Legacy passando externo. Passarei 2231, solo 53, chame o solo, 211. 211, obrigado, 2231. Solo passei 2231, para curso também, solo 12. Remoto 12, autorizado, chame o táxi 2231. Solo boa, 2231, livrou na sua escuta. Passarei 2231, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Para achar ajuste no 012, reporte no para da base. Força lá, o Júlio. Possibilidade de acender para o 2500, tá? Militar? Pátio de autoridade. Presidente. Zero, repete estabilizado. 1-0, 1-2, na torre. Já está com a espera da 1-0, 2-9, 5-4, LH. Sou Juliano, 2-2-3-1. Chefe. Já avisou a aeronave a 11 horas? Vai manter o ponto de sobrevoo já na vertical do mesmo, mais filha de comeu. Certo. 1-2-0-0, minha copia, controle. Copiou. Para 2.000 milhões, pode falar onde a presente? Negativo. Mantenha a via chegada número 3 na aproximação. Número 0 meia para completar a informação. Tenha tráfego visual mantendo 1.000 pés na linha do litoral. Mantenha-se via chegada Mari para 2.000 pés. Você pode estabilizado no localizador. Pode sair fazer um backtrack e retornar agilizando para o pátio de autoridades. Tem um Airbus da TAM a 1-0 milhas da cabeceira. Afirmativo, backtrack está agilizando, 2-5-8-3.

295. 295, muito obrigado aí pela coordenação. Você saiu da Conde, controle 1208-5564, isso te anima. Oi, Salvador, muito boa tarde. Delta 3144, vai passar em Jacer, passe da vaga. É, 3144, sente. O ajuste é 1012, aguarde, pista livre. Decolado ao 58, controle 1208. 208, boa. Salvador, boa tarde, passarei 2230, passo espera, mas está pronto. Mantenha, passo espera, passarei 2230. Mantenha. 3144, livre pouso, 10, venta 1, 10 graus, 15 lojas. Livre pouso na 10, está 3144, obrigado. 0360, Otogilu 10. Vai decolar na 10, curva direita, na Dael, Leda Mótiva. Controle 1208, transponder 5573, Xanem 63, eu vou ter. Chame pronto para prospecto, né? Chama. Destramento, gol 52. 1256, Portão Claro, autorizado, se tiver cancelamento, já pronto para o carro. Chamado para o carro, 52. Rumo 885, desce para o nível de voo 050, um ajuste em Salvador 1012. Tango Vitorinho da Juliette, nenhum tráfego com isso deve reportar no setor, tem frequência livre para autocoordenação. Estabilizado, volta 800. Volta 0006, complete a final e chame torre Salvador 118, decimal 95. Torre 295, volta 800. Zona 44 no sol 100. Chama o sol 211. 211 no console, tá 3144. Chance de voar máximo, tá 3205. Agora de coordenação com o tempo, tá 3205. 05. Quatro, quatro. táxi via Alfa, reporte Ancha Juliette. Alfa, Ancha Juliette, Ancha Juliette, pode estar. Torre Salvador, boa tarde, voo 2006, no ILS. Voo 2006, aguarde pista livre, ajuste no 012. Vista elevada. Seu voo 1256, eu vejo 149, autonomia 2 horas e 44, alterna Maceió. Voo 956, ataque autorizado, India e Alfa até ponto 0 no ponto 0, 1895. Se a Alfa 295 14, voo 2. O grau 162 é nós. Livre pouso 90, voo 206. Autorizado, Índia e Alfa, até o ponto espera, no ponto espera. Chame torre 1895, ajuste de ótimo com a verba. Aparelho 2230, decolado ao 08, controle 208. Controlado 08, 2230, feliz dia do controlador. Mantenha a CNF, a 3144. Através de Duna. Cidade Baixa, Mike, Juliette Romeu. Bom, Juliette Romeu, não temos a princípio nenhum tráfego para a longa final da 1-0, está autorizado direto ao Cidade Baixa. Está presente iniciando, agradece Mike, Juliette Romeu. Controle Salvador, boa tarde, passeio 2230. Passeio 2230, contato com a dana decolagem, confirme se tem condições de cumprir a restrição superior dessa idade. Negativo, senhora, não tem condição. Gente, livre da restrição da saída, cancelada a restrição de altitude na saída, arco suba para o nível 180, após 2.000 pés, está autorizado com a direita, direto elétrica. Após 2.000 curva direita elétrica, livre da restrição, 2.230. Autorizado a alinhar e manter a 1 no lugar. Quebec, prossiga. 3805, chame o centro Recife na frequência 13325, alterna 13395. 3625, 3605. 1-1, localidade em Barreiras. Decola a pista 97 com curva esquerda, saída mão, corre, boa corre direto. Confirme a altitude que vai manter. Até o destino. Centena autorizado. Estão Quebec, curva esquerda, mão, corre, boa corre direto. Controle 208-5540. Saída mão, corre, boa corre direto. Sierra November Delta Hotel no Pique Barreiras, ou não? Não, não localidade do senhor? Decolar 206, chame o controle 208. 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Então, 97, com curva à esquerda, saída Momo, Cogibo, após direto para o destino. O controle Salvador 120 da 58, transponder 5540. Saída Momo, Cogibo, após direto. 5-6, contato radar da decolagem, suba para o nível 370, da presente está pesado direto Jamo. Muito obrigado, direto Jamo, gol para o 25. ingresso aqui do Juliette, portão 7. Juliette para o portão 07. Papa do Parque, Seitão Quebec, autorizado a acionar, chame táxi. Colado ao 08, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado meu amigo, uma boa tarde. Boa. Fazer 41116, acione identificação dessa via chegada a Mário para nível 050, ajuste 1011. Chegada Maia para 050-0010, né, 1885, quando o terceiro está aberto, desça via para 2000 pés, ajuste no 011. Controle, boa tarde, Whisky Mais de Colônia, saída Conte. Papatango, Whisky Charlie Mike, contato radar na decolagem, toda via, saída Conde para o nível 110. Após 1000 pés, patrulhado direto Conde. Timo, Whisky Charlie Mike, curvando agora, 2000. Gente, para presente, patrulhado direto Conde. Obrigado. Controle ao gol no 256. Prossiga. A quantas milhas fica Praia do Forte, Salvador? Torno de 20 a 25 milhas, gol no 256. Ah, tô passando ela agora aqui, obrigado. Praia do Forte está no seu através agora, gol no 256. Obrigado, hein? Santiago, Quebec, livre táxi, chame na Tapá. Recife, na frequência 1285, alternando 2845. Quebec está autorizado o táxi via pista 17. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Falei, passeio 223, é? Prossiga 223, é? Teria como autorizar a prova direto com o quê? Aguarde. Você vai decolar da 17, manter referência visual até 600 pés e após iniciará uma curva à esquerda para o bloqueio do VOR Salvador, 1.6.50, a frequência do VOR, e após o bloqueio do VOR você vai interceptar radial 320 e prosseguir nesta até a liberação do controle. Seu plano é visual? Então, a gente recebeu aqui um plano IEC. Então, com regra de voo visual, o senhor vai decolar da 17 e vai manter restrição de 1000 pés na linha do litoral, seguindo com curva à esquerda, mantendo a linha do litoral e vai aguardar o cruzamento do campo. Após o cruzamento do campo, aí o controle vai lhe direcionar para a primeira posição do plano. Alô, chame para a telecolagem, o Lexo e tá no Quebec. Complete a aproximação, chame a torre em 118, decimal 95, bom dia. O Quebec, qual é o nível final? Dom 885, baixou, travou, 1 milha para 5. Chegou no 885, livre pouso. 1-0 vento, 1-0 graus, 1-5 nós. azul 41 no meio dessa via Mari a 2010, ajuste 1092. 2002, azul 41 no meio dessa via Mari. Voo 964, acione de inspeção, desse mantém a nível de voo 050, via chegada a Mari. Confirmando, é o Fuso Aérea 253, chamou o Sol Salvador. Negativo, é o Oceanem 321, informação hotel, 11, Brasília, autorização no nível 380. Ok, autorizado, Salvador Brasília, 380, via Pesolão 97, decola pista 90, curva direita, saída Arbor, transmissão Elefa, controle 120.8, transponda 5095. 5097, transponda? 5095. Autorizado Brasília, 380, Bessa do Lu, 1-0, decola da 10, curva direita, Arbor, transmissão Elefa. 1208, controle 5095, transponda, Oceané 6320. Chame pronto. Então, anexa pronto. Vou falar usando a nave, chame o céu 121, né? 121, obrigado. Fala, boa noite, 885, usando a sua. Boa noite, 85, taxi de alta, reporte, taxi de leite. Ah, taxi de leite, boa noite, 85. E continue a mil pés e chame para o cruzamento do campo. Vai curvar a esquerda, manter mil pés, tomar cruzamento do campo aqui em San Quebec. Saído 2230. Tudo mantém nível 1180, chame centro Recife em 126.0, alterna 128.8 com voo. Obrigado. Após cruzar o campo, chame o controle em 120.8, controle Salvador. Mantenha mil pés na linha do litoral. Vai manter mil pés na linha do litoral, chamar controle Salvador 120, decimal 8 após liberar o campo. Arbor, transmissão Elefa. Controle 120, decimal 8, transponda 5537. Salvador, muitíssimo boa tarde, é o papapapai Cleiton no Quebec, decolou no 7 Salvador, por voz esquerda, mantendo mil pés sobre a orla, livrou o campo no momento. 7 Cleiton no Quebec, só mantém nível de voo 105, se tiver condições direto na proa de Serra Talhada. Vai subir direto no 105 na proa de Serra Talhada, tem condições de informar ideal a partir do presente? Eu não, se o senhor não tem, então mantém os corredores, só mantém nível de voo 105, conforme o plano de voo, Cleiton no Quebec. É autorizado nível 360 para Brasília. 360 Brasília. Chalamé 326, contato radar, agora mantendo nível 190, 75 milhas, sul de Salvador. Esse mantém nível de voo 050, vigilância, Mantém a proa de coral, após coral, proa de Mari, interceptando ter sido a chegada Mari. Está autorizado em avião sexo-free, confirme que estabilizado? Estabilizou no momento azul 4116. Complete a aproximação, chame torre em 11895 com pouso azul 4116. Foi só ciclo, boa tarde, 4116. 1895. 1895, 4116. Sexo-free, está no Quebec. A escuta, prossiga o controle. Como informado anteriormente, o senhor não tem condições de meios próprios de voar direto para a tarefa da presente, o senhor prossegue na rota conforme o seu plano de voo. Estou autorizando a subida técnica de voo no 05, mantendo as condições visuais. Ok, pode seguir conforme o meu plano de voo então, corredor visual, subindo a 1 no 05 sem restrições, correto? Afirmo. Ok, vai efetuar a curva à direita para o lado do oceano e seguir no corredor Axé até Veracruz, após Veracruz, corredor Frade e saída Salinas para o destino. Não seria mais interessante o senhor manter a linha do litoral pro norte, senhor? Linha do litoral para o norte? Pode ser, mas eu vou ter que executar aqui um 180 então. Tá certo, comandante. O senhor vai então prosseguir pelo sul, corredor Axé, até Ilha de Veracruz, é isso? Exatamente. Sem problema. Tudo mantém a nível de voo no 05, que o senhor está no Quebec. Vai subir e manter o no 05, está no Quebec. Tanto Quebec. Na escuta, controle. Eu tenho condições de manter o rumo 300 em condições visuais? Afirmo 300 em condições visuais. Então, vou verificar com as formações da direita aqui, vamos aproar e já passo o controle, afirmo? Certo, manter as condições visuais assim possível no rumo 300 até o senhor interceptar a linha do litoral da Bahia de Todos os Santos do outro lado do continente, ok? Ok, tem condições já de antemão de manter 300, vai cruzar a Bahia de Todos os Santos. Sim, Jack Sweet, Tanto Quebec, submatei a nível 105. Vai subir 105, Quebec. Próxima 8, transponda 50, no Oxalha 61, Jack Sweet. Quanto ruído a transmissão, poderia confirmar o transponda? Transponda 5011. Boa tarde, assim, a identificação desse mantém a nível de voo 060, vigilância via chegada maré, ajuste no 012. Se mantém a 2.000 pés, via chegada Mari, ajuste no 012. Autorizado final do ILS X-ray para a pista 10, reposto localizador. Essa... a 2.000 pés, pista estará estabilizado o ILS do... no 9.064. Por que não é 2.012 ou 3.013? 1.012. 4196 no solo aos 27. Chame o solo, 21 decimal 1. 21-1, azul 4-1-1-6, boa tarde. Sou boa tarde, azul 4-1-1-6, Lisandro. Azul 4-1-1-6, táxi via Alfa, é forte, um sucesso de Juliette. Alfa, é forte, é Juliette, 4-1-1-6. Controle Salvador, o S8 Santo Quebec já bloqueou a Bahia de Todos os Santos. Seguinte, S8 Santo Quebec, o senhor já tem condições de atuar direto, Terra Novembro Delta Hotel? Só um minuto, por gentileza. Ativo, tem condições de manter, tem condições de subir para a Serra Novembro Delta Hotel. Qual é para o ideal, até lá, confia? 298. 298, sou autorizado direto, sobe, mantém nível 105, X-Way, Tanque Quebec. 298 vai subir, manter 105, Tanque Quebec. É Whiskey Charlie Mike. Não escuta o senhor, Charlie Mike. Whiskey Charlie Mike, serviço radar encerrado, meia dúzia de milhas para a posição Conde. Mantenha nível 1110, chame controle Aracaju, 120, decimal 3, bom voo. 1203, obrigado meu amigo, boa tarde, fico com Deus, isso que é de fácil. Seu 2583, confio para eu ver. Indicado, autorizado, parte de autoridade, chame na interseção a torre 11895, pulseira 253. Chegada 6326, desce, mantenha 2000 pés via chegada na área. Juxa 0011 agora. Reposta no custo localizador. Gente, Área 2583. Está autorizado a alinhar e decolar da 10, venta 1000 graus no 59 a partir da interseção. A informação tem um Boeing da Gol a 10 milhas da cabeceira 10. E LS da 10, vou 9, 9, 6, 4. Corona 94, complete Chame Torre em 11895, ao pouso. Obrigado, boa tarde. Tá 3560, tá esquerda. 3560, a senhora, a nível de voo 050. Vigilância, aproveite para a borda após via chegada à mar e ajuste no 09. Na 091, tudo negativo. Para a borda após via chegada. Voo 1164. Pessoal 2583, autorizado decolar, vento 00 graus, 13 nós. Decolar, 2583. 11, voo 1164. Confirma, viu? Para a pista 1-0, reposte localizador. Autorizado, desce aí da 1-0, reposta localizador 63-26.